www.targetw.com e viva o mundo Target. Que me duelen los labios. Mira que el miedo nos hizo cometer estupideces. Nos dejó solos y ciegos tantas veces. Y ya después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. Que tanto cuando menos piensas sale el sol. Te lloré hasta el extremo de lo que era posible. Cuando creía que era invencible, no hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera adelante. Que tanto sumar, pierdes la cuenta. Porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas, sale el sol. Cuando menos piensas, sale el sol. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol. Tanto sumar, pierdes la cuenta. Porque uno y uno no siempre son dos. melhores pop hits. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine, just on the night. Fala aí, você que está em todo o mundo acompanhando Target International. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the best stations. E no ar pela rede internacional Target Radios, maior rede internacional de rádios, mais um Pop Hits. Você acompanhou os 5 sons mais votados na manhã no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. Como é que você está? Tudo na paz de Deus? Eu espero que sim. Hoje, quarta-feira, 24 de novembro de 2010, e que seu dia seja perfeito. Na manhã, o primeiro lugar do Pop Hits fica para Kate Perry, Firework, som da Katy Bo.